7608, perdeu contato com o centro. Objeto 6708, boa noite, identifique, chegada MAN, desça para 2000 pés, 1011 Guarulhos. Autorizado final, ILS 100 glide, informe estabilizado. 2011, reportará estabilizado, ILS 100 glide, 6708. Controle o Papa Romeo, Victor Golf Delta, decolou. Victor Golf Delta, boa noite, contato radar, saída Gol e suba nível 280. Gol 280, Golf Delta. Está na saída Bael, transição Blaze. Transponder 5037, controle 119, décima 8. Estamos autorizados para o Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Blaze. 5037, 119,8, da 8002. Da 8002, correto, chame pronto para o push, acionamento. Foi para o push, da 8002. Na escuta. Só confirme por gentileza a pista de decolagem e o estacionamento. Gente, já chegou aqui o plano no sistema, vou checar com o centro, Oscar November Eco. Objeto 6720, decolos 48, controle 119, décima 8, uma boa noite. 98, boa noite, senhor. Controle, boa noite, web 6720, 1600. Web 6720, boa noite, contato radar, CDDL, suba nível 340. Rael 340, web 6720. Volo 764, autorizado Brasília, nível 360, Apenso 1 no 7. Decola da 10, curva direita, na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5036, controle 119, décima 8. O Gol 1764, autorizado 360, Brasília, Apenso 1 no 7. Decolando da 10, curva à direita, Gole, Ofito. 5036 transponder, o controle é 19, decimal 8. Volo 764, correto, chame pronto para o push, acionamento. Tomarei. Oscar November Eco, copia. Oscar November Eco, autorizado Congonhas, São Paulo, 430 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5047, controle 119, decimal 8. November Eco na escuta. Salvador, boa noite, gol no 602, cruza 220 para 150, informação Whisky. Gol no 602, identifique chegada a Mari, desça para o nível 050. A Mari 050, no 602. Solução 8002, posição 11 para o push internamento. Então 8002, autorizado, chame táxi. Autorizado, então 8002. 0060 para o 050 até o 3214. Sim, para favor. Tá 3894, tá passando 060 para o 050. É, tá 3894, deixa para 3000 pés, 1011, é o número 2 na aproximação. 3000 pés, 1011, tá 3894. Papai Romeu, Victor Golf Delta, chama esse teu Recife 1288 e alterna 13325. 288, Delta, boa noite. Ótimo. Boa noite, Altana 3897. 6720, chame o 73CIF 1288 e até 93325. 883325. É, poderia adiantar a ferrovia se vai vir litoral, continente? Eu tenho aqui no sistema ferroíf 50. Ah, ok, então obrigado. Acho que eu não vim com o livre acionamento, eu chego pronto para o táxi. Então 3897, autorizado Guarulhos, 340 nível, Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita após a decolagem na saída da EL, transição de INER. Transponder 5052, controle 119, décima 8. Autorizado Guarulhos, 340, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita da EL de INER. Transponder 5052 e o controle 198, tá 3897. 3897, correção pronta para o estacionamento. Chamará, 3897. Táxi 8002, 88 agora, autonomia de 4 horas e 2, Altena Guarulhos. 002, autorizado táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torno no 8 decimal 6, o ajuste no 011, bom voo. Afirmativo, Juliette, Charlie Alfa, no quadro ponto de espera, 1186, 1011, então 8002. Salve Salvador, boa noite, gol no 601, informação WISC, atualização para Galeão. Boa noite, gol no 601, na guarda, cópia Galeão 360. Vai dando cópia Galeão 360, no 601. Salve Salvador, trip 5415. Estabilizado no localizador, tá 3894. 3894, chame TOI 186, bom posto. 186, obrigado, uma boa noite, 3894. Livre acionamento, reporte pronto para o pushback 3545. Sente. Ologono 764, pushback acionamento, portão 5. Ologono 764, coordeno com a equipe de solo que após a passagem à retaguarda do Airbus da TAM, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Está ciente, vai iniciar após o Airbus, com 764. Objeto 6708, salão 57, salão 219, livrando à direita. Uma boa noite. Direita 219. Desça para 2000, informe no localizador, 1011, ajuste. 2011, repare para o localizador, agora me atrapalha. Descendo para o cruzamento da pistão no 7. 3894, livre pouso, pistão no 0, cabeceira deslocada a 90 metros, vento 130 graus, 089, então 3894. Autorizado pouso, cabeceira 10, sente que está deslocada a 90 metros. 76708, ingressa via Índia para o gate 04. Índia para o 04, 6708. Volo 601, copia. Copia, o 601. Volo 601, autorizado Galeão 340 nível, UPS 114. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição Blaze. Transponder 5045, controle 119, decimal 8. Autorizado 340, decola da 10 com curva direita, saída da EL, transição Blaze. Apreso 114, 5045, transponder 119,8, controle, igual no 601. Gol no 601, só confirmando o transponder 5045. 5045, gol no 601. Ah, eu chamo pronto para puxa estacionamento, gol no 601. Chamará pronto, gol no 601. 8002, ponto de espera pronto. São 8002, visual com tráfego na curta acima final. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ele mantém, então 8002. Após o tráfego, autorizado ele é manter 10, então 8002. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, a parte fora do solo, vento 130 graus, 069. Já chegou agora aproximadamente uma milha de duna. Tráfego da Gol. O localizador é avisando Gol 1602. Da direita, boa noite. 219, obrigado, boa noite. 3894. Drone, boa noite. Gol 1273. Boa noite, Gol 1273. Identifique, chegada Bonf, desça para o 040. Ação, Bonf é autorizado até o 44. 2, mantém aproximação, aguardando pista 10 livre, cabeceira deslocada a 90 metros. Certo, metro 2. São 8002, livre decolagem, vento 130 graus, 069. Autorizado a decolagem, então, 8002. Para o qual procura o Guardião 02? Guardião 02, decola 01, chama o controle 119, decimal 8. 198, Guardião. Procura o Guardião, Guardião 02. Prossiga 02. Guardião 02, eu tenho o Salvador, canal 0102, voar com tráfego na final do LF, intenção é seguir pós o tráfego para o centro administrativo. 7 Guardião 02, mantém-se com condições visuais, 2011, informe no centro administrativo. Vamos na visual, centro administrativo, meio onde, guardião? Juliette Alfa, 286 Torre, lá no ponto zero, gol no 764. Mil e onde agora? 11, pistão no zero, vento no 30 graus, 069, cabeceira deslocada a 90 metros, gol no 602. Depois na 10, deslocada a 90, gol no 602. 0533 São 8002, decola 02, controle 119.8, boa noite. 19.8, boa noite, 8002. Salvador, boa noite, 8002. 8002, contato radar, saída da El, subnível 360. 360, da El, autorizaria direto pro Broad Blair? Inicialmente da El. Da El, TAN 8002. Livre ingresso, pátio 1, vai observar somente tráfego da TAN, vai parquear no grid 05, após prossegue Juliette Alfa, no ponto de espera, chame pronto. Oscar no Bembereco, ajuste 109. Frequência livre, guardião 02. Grato, guardião 02. Rumo 764, a linha e mantém no 10. A linha mantém no 0, 602, salão 05, salão 219, livrando à direita, uma boa noite. Direita 19, obrigado já. Autorizado, chame táxi. Obrigado, para o táxi, dando 601. Controle Salvador. 3560. A 3560, identifique chegada AMAN, desce até o 40. AMAN, desce até o 40, TAN 3560, está ciente da informação WISC. Informa que perdeu contato com o Centro Recife, solicita se possível execução do RNAP da 10. Sim, então vou na Pro Servitor 368, TAN 3560. Servitor 368, TAN 3560. TAN 8002, Centro Recife, agora 288, alterna 13325. 1288, 13325, TAN 8002. O Sinal 273 para 2000 pés, voltímetro no 011, informe localizador. Na 2000, o gol 1273 reportará localizador. Decolou 764, decolou 07, controle 119, decimal 8, uma boa noite. Agora a sessão 360, girando 764. Gol 1602, pode seguir em frente via Índia, gate 01. Via Índia, posição 1, gol 1602. Oscar November Eco, saída agora, estadual 430, vigilância. Afirmativo. Tá em vigilância, Oscar November Eco. Controle Jan 3603, boa noite, informação isso. Jan 3603, identifique chegada a Mário desce até os 50. Mário até os 50, por gentileza é possível executar o RNAS a partir de top? Pois ITAP autorizado, Serra Vida 366, 3603. Obrigado. 301 no táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal meio, ajuste no 011, bom voo. Índia Alfa, antes da Charlie, torre 186, com milhões, obrigado, 601. Ô Salvador, boa noite, web 6708, autorização de tráfego eficiente da X-Ray. Webjet 6708, confirme a OBT do plano. Pela nossa navegação, 21 e 15. Cliente, aguarde Webjet 6708. Plano 3897, autorizado por tiver estacionamento, chame táxi. Cliente, chamar a táxi, plano 3897. 09. Correto, Gol 9764, Centro Recife, 1288, alterna 13325. 1288, 13325, agora com a Recife, Gol 9764. Obrigado, boa noite. Boa. Manda Charlie, pronto. Gol 1601, a linha decola, vento 140 graus, 069. A linha decola 90, Gol 1601. Objeto 6708, não escuta? Demantivo, 08. Eu tenho um plano aqui para as 21h45. É, então deve ser esse mesmo. Obrigado, então. Daqui a pouco a gente chama. Ok. Gente, completa final ILS sem glide, 1.200 metros primeiros impraticáveis. Chama a torre 1 no 8 decimal 6, Gol no 273. Passa mais 26, obrigado. Controle Altan 3560. Prossiga. Por gentileza, são os primeiros 90 metros ou os primeiros 1.200? É, só um instante que eu vou confirmar aqui com a torre, comandante. Ciente, tá 3560. O Oscar Noé Meneca informa pro Tan que é os primeiros 90 metros, 90 metros. Acabei de decolar. Grato. Conforme a tista 3560. Ciente, grato, comandante. A informação que eu tinha recebido aqui quando eu assumi o serviço era de 1200. Positivo, atista Whisky 2000, horário Zulu, informa apenas os primeiros 90. Ok, grato aí a informação. Grato a colaboração aí de da aeronave. Ciente, tá 3560, considerando os primeiros 90 inutilizados. Papá Oscar, November Eco, chame agora o centro, 1288 e alterna 13325. É, 1288, 13325. Correto, comandante, bom voo. Grato. 301, decola 14, controle 19 decimal 8, uma boa noite. 19.8, boa noite. Salvador, boa noite, o Gol 1601 decolando a Cisco. Gol 1601, boa noite. Saída da Elsa, meu 340, vigilante. Da Elsa 340, 1601.